Sim, extremamente feliz. Quando me convidaram, era esse o grande objetivo. Apesar de ser um treinador novo, não é fácil gerir tantos jogadores, tantas emoções. Cada jogador tem uma personalidade diferente, gerir tantos homens e uma pessoa tão nova. Mas acho que consegui, os meus atletas estão de parabéns. Esta época foi bastante disputada, foi difícil, foi mesmo até ao finzinho. Até ao último. No último minuto, no último jogo, acho que fomos melhores, acho que merecemos por todo o trabalho, sacrifício que os meus jogadores fizeram, acho que o treinador também é exigente, acho que merecemos. Vimos aqui também elogios que lhe foram feitos por parte do presidente da direção, que disse esperar continuar a vê-lo no comando. Esta equipa é assim, vamos continuar a ver o Bruno a treinar esta equipa? Agora teremos que falar durante a semana, este momento é festejar. Isto são os assuntos que eu e a minha equipa técnica e direção, os jogadores, vamos ver o que é melhor para o clube. Se for eu continuar, ótimo. Obviamente que gostaria. Sim, e obviamente quando se é campeão, deseja-se sempre mais. E se eu puder levar o nome da Oliveira do Hospital às ligas profissionais, melhor, se não. Let's see.